Oxenéia-6259, está autorizado direto Mótima. Direto Mótima, muito obrigado, Oxenéia-6259. Oxenair 6259, chame Recife, 12590, alterna no 23, decimal 8. Boa. 268, voe direto do Nandessa para 2000 pés, ajuste no 0 no 4. número 68, autorizado no final do procedimento, e ele acha que tem reporte estabilizado. Mas será estabilizado agora? Não, na minha hora. Romeu no 68, completa o final do procedimento, torre no 895. 895, foi estabilizado, bom nome. Primeira nave? Condor 20. Força aérea 2520, controle. A gente confirma somente seu indicativo de chamada. Condor 20, aciona identificação, voe direto do Nessa para 2000 pés, ajuste no 014. Número 1 para pouso 2520. Firmando o Condor 20, número 1 para pouso em Salvador. Na verdade, o número único para pouso. Só temos o senhor no na terminal no momento. Condor 2-0, está autorizado a adicionar o procedimento de LSC e passa estabilizado. Autorizado, acelera bem, contará em contato. Controle de voo 9705, boa noite. Voo 705, está sob contato radar, subou 3200, após 2000 pés, voo direto Leda. Confirmando que está restrito pelo centro Recife nível 340. Submantenha 340, voo 705. Afirmativo, muito grato, após 2000 pés, direto Leda, ascendendo para o restrito 340, voo 705. Série 25, Condor 20, completa o final do procedimento ILSC, Torre 1895. Torre 1895. 1705, chame centro Recife, 125 decimal 1, caso negativo, 123 decimal 8. 3484, boa noite, contato na decolagem, sob a nível de voo 340, vou direto na Bruz de Leda. 340, autorizado, voando direto Leda, tá? 3484. 3484, chame centro Recife, 125 decimal 1, caso negativo 123 decimal 8. 251 negativo 1232. Sim, ativo. Obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, é o Guardião 01. Guardião 01, boa noite, mantenha sobre rede de voo visual, corredor. Axé, reporte visual com localidade de pouso. Guardião 01, manterá corredor Axé, mantendo lugar na escuta permanente, tomará mudança de setor, Guardião 01.